que eu venho aqui pra louvar a Deus. Sinto a glória do Santo Espírito inundar-me de emoção. Alegria se faz mais forte quando sinto junto a mim os amigos que considero como irmãos. E essa força faz nascer uma canção que envolve e faz crescer a união. Dizer-lhe como é bom sentir a sua presença. Agora quero abraçar o meu irmão, pois o amor do Pai está em nosso coração. Essa força faz nascer uma canção que envolve e faz crescer a união. Por isso vou abraçar o meu irmão, dizer-lhe como é bom sentir a sua presença. Agora quero abraçar o meu irmão, pois o